Bono 229, chame Recife, frequência 128, decimal 35, secundária 125, decimal 1. 2835, 251, muito obrigado, bom dia, bom trabalho. Meu 251, decolou 26, controle 1208. 208, obrigado, mãe. Controle Salvador, bom dia, 6251, salva. Chalé 6251, contato radar na decolagem, suba via São Bruno para o nível 360. São Bruno via 6251. Autorizaria direto do ponte, 621? 251, mantenha a via. Mantenha a via, 621. Ao retorno do Oscar, no MX-Ray, pedindo autorização para entrar no pátio principal para a posição 9. Autorizado, Oscar November X-Ray, reporte sinalizando o reboque. fui, hein, que violou. Tá firme? Prossiga. Gente, que tarde, não, bom dia. É 6251, chame Recife, frequência 128.35, secundária 125.1. 2835251, 625. modo New Orleans, passando a 9000, formando o termo de reboque na posição 9. Retiro o termo do reboque, Alfa, November, Axel, Emoji. Solo Salvador, bom dia, voo da aeronave Golf X-Ray India. Prossiga. Golf X-Ray India, pátio 3, posição 1 Lima, autorização de reboque para o pátio 1, posição 2. Autorizado, chame o time no Golf X-Ray India. Golf X-Ray Lima, autorizado para o reboque, chamar para o término. solo Salvador, Golf X-ray Índia, ingressando no pátio 1. Gente, chama no término, Golf X-ray Índia. Golf X-ray Índia, chamar para o teste. Salvador, Rio 5973. Prossiga, Rio 5973. Perdeu o contato com o centro de Recife, está no ideal de descida. 5973, tente novamente em 128.35, 126.0, caso negativo, retorna essa frequência. 285.260? 1235. 235, controle Recife é o Rio 5973, ciente da Fox Run. Controle Salvador, Rio 5973. Rio 5973, desça para nível de voo 050, quem negar no 0 no 5. 0 no 5, reautorizado 050, Rio 5000, 5000 pés autorizado, Rio 5973. solo Salvador, Golf Express India e posto término do reboque, ponte 2. Ok, gente. Salvador, muito bom dia, passarela 2221 no centro da informação Foxtrot. Passarela 2221 no Proscópio? Como é que eu vou sair aqui? Passarela 2221, autorizado Barreiras, via Whisky 42 Lapa, após conforme a roda do plano, nível autorizado 160. Decolagem da pista no zero, primeira curva esquerda na saída Momo, transição VATAP. Acelerador responder 5566, o controle Salvador opera em 1.20.8. Passarela 2221, autorizado Barreiras, sobe em rota 842, Lapa. Autorizado FN 160, decolada 1.0, primeira curva esquerda, sai na bomba, VATAP, acelerador 5566, o controle 1.20.8. Passarela 2221, correto, pronto, time acionamento. Chamada 2221. Linha 5973, desça para 2 mil pés. Autorizado o sinal do quinto de meteoros X-Ray, que é legal na 095. Está estabilizado no localizador. Autorizado 2 mil pés, 1025. Reportagem estabilizada no localizador do procedimento X-Ray. 5973. Salvador, bom dia, voo 9776, gente da informação, Foxtrot. Voo 9776, desça para 4 mil pés, Kenegal, na 095. Para 4 mil pés, voo 9095, voo 9776. Salvador, muito bom dia, Oceanair 6225, informação Fox, está se passando na posição Conte. Oceanair 6225, contato radar, veículo de Bons para chegando a Bons, Senegal na 095, reporte para descida. Fora de Bons, é isso, querida? Afirmativo, Oceanair 6225. Foi de Bons para chegada, gente, para ele da FP da LED. Afirmativo, Oceanair 6225. Último autorizado, Guarulhos, via peso Luna 0 Taubaté, nível de voo 320. Decola da Pituma 0, primeira curva direita. Saída São Vuno, Leda Motiva. O transponder 5571 no controle Salvador, opera em 120, decimal 8. Autorizado, Guarulhos, nível 320, via peso Luna 0 Taubaté, depois direto. Guarulhos, decola Luna 0, primeira curva direita. São Vuno, Leda Motiva, controle 208, transponder 5571. Está 3171 correto, chame pronto o pushback acionamento. Agarramos 10431. Falecido, Oceanair 6225. Oceanair 6225, desce e mantém a 5 mil pés, QNH, 10, 15. 5.000, Oceanair Flores, porta número 10. 317, autorizado, chama o contato. Salvador Rio 5973, estabilizado o localizador da pista 10. 5973, complete a aproximação. Chame a torre, número 8, decimal 95. 895, Rio 5973. 19776, desça para 2.000 pés, autorizado final no procedimento LSX-Ray, suporte estabilizado no localizador. 2.000, com Biotin, autorizado LSX-Ray, reportagem estabilizada. 19776. Bom dia. Avistado, pistola 0, pouso autorizado. 17 0 graus, 0,6 dos anões, altímetro 0, 15. Autorizado pouso, pistola 0, Rio 5973. Para 2221, motorizado táxi, via Pachulo, Índia, chama no ponto de espera pronto, ajuste altímetro na 095. Pachulo e Índia, ponto de espera pronto, 0095, passa para 2221. 5973, Paulo, aos 20, libere direito, táxi via Alfa, quilo, 436, Lima. Salvador, opera visual, sonho em chuva leve sobre o campo. Senema 225, desce e mantenha 4 mil pés. 4 mil pés, Senema 225. taxista 3171, está com 201, 3050, Serra Medalhão. Tô 3171, autorizado táxi via Pátio 1 no Índia, ponto espera pista 10. Chame pronto, ajuste altímetro 10 na 5. Nativo via Pátio 1 no Índia, no ponto espera chamará pronto, tá? 3171. 3171, atento ao Passaredo, a TR da Passaredo, saindo do Pátio 3, o mesmo prossegue como número 1. Alternativa, então vai seguir o Passaredo como número 2, precedente do Pátio 3. Então a presença aqui. É 3171, né, a torre? Torre. Confirmando o POB, é 201? 201. Gente, grato. Nada. Lema 225, desça para 2 de uma pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Ativo, está autorizado 2000, reporte estabilizado no localizador, Lema 225. No 9776, complete aproximação, chame a torre, no 8, decimal 95. Está seguindo com a torre, 2895, 9776. 221, decolou a 24, chama o controle Salvador no 20.8. Para o 20.8, para saber o 2.8, obrigado, doutor. É, Torre Salvador, gol 9776, bom dia. Gol 9776, tráfego avistado, visual com campo? Visual com campo, 9776. Gol 9776, autorizado por pista 0, vento 180 graus, meia dúzia nossa. Liverpool, 9776. Parede 2221, contato radar na decolagem. Suba para nível de voo 60, sem restrições, mantendo a saída MOMO. Voo 60, sem restrições, mantendo a saída MOMO, para cá, nível 2221. Está 3171, ponto espera próprio, visual com voo na final. Está 3171, após passagem do Boeing da Gol, autorizado em ar, mantém o cabeceiro na zero. Após a passagem